Três. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Aleluia! Tem um brado de alegria aqui dentro? Tá fraquinho. Pra Shekinah tá fraquinho. Um brado de alegria! Aleluia! Glória a Deus! Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, nosso Deus. Porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigos, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia, amanhã continuamos. Mas hoje eu quero retomar esta palavra de onde viemos. Qual foi o nosso último ponto ontem? Hein, irmãos, quantos lembram? Azeite e vinho, se encherão de azeite e de vinho os seus lagares. Mas hoje, na continuidade, esta palavra fala algo muito precioso. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Oh, aleluia! Que promessa, irmãos! Aleluia! Eu amo esta palavra. Eu amo esta palavra, primeiramente, porque é a palavra de Deus. Segundo, porque foi uma verdade, uma realidade que aconteceu na minha vida. Quantos aqui já perderam tempo na vida? Deixa eu ver. Hein? Deixa eu ver, tem uns aí que não perderam, que bom, aleluia, mas como a gente perde tempo. Digo para o seu irmão aí, como você perde tempo? E você vai ver hoje como você perde tempo, como nós jogamos tempo fora, meus irmãos. E o tempo é uma das coisas mais preciosas que Deus tem nos dado, o tempo de vida. E o tempo, eu quero dizer para vocês, eu não estou falando só dos anos perdidos, eu quero dizer que, que o tempo na nossa vida, ele é formado de segundos, de décimos de segundo, de centésimos de segundo. Uma corrida de Fórmula 1, ela é ganha por centésimos de segundo. Uma corrida de cavalo é por milésimos de segundo que ela é ganha, porque o tempo é algo importante, algo precioso que Deus nos deu para viver. Nosso Deus existe de eternidade a eternidade, mas ao homem Ele deu dias, Ele conta os dias da tua vida, Ele conta os segundos da tua vida, Ele conta os décimos de segundo da sua vida, o milésimo de segundo. A vida é feita dentro do tempo. Aleluia, Deus criou o tempo. Tenho visto muita gente falar contra o tempo. Ah, não, tempo é coisa desse mundo. Mas eu quero dizer, Deus criou o tempo. Deus fez o homem para viver neste mundo debaixo de um tempo, debaixo de uma estrutura chamada tempo. Por isso, amados, que eu pessoalmente, eu respeito o tempo. Tem gente que não respeita o tempo. Eu respeito o tempo. Para mim, 7:30 é 7:30. Isso é respeitar o tempo, isso é honrar o tempo. Sempre lá no ministério, meu pastor dizia: Azaf, você como líder de louvor, e fui isso 22 anos, quase 23 anos na igreja em Porto Alegre, ele disse: Azaf, você tem que estar às 7:30, tem que estar antes. E eu respeitava o tempo. Quando Miguel me diz o horário aqui, Azaf, é tal horário, eu respeito o horário, fico olhando ali, olha lá o Miguelzão assim, fico olhando para ele assim, ó. Diga assim, yeah. Respeite o tempo, Deus te deu tempo para viver. Aleluia, e o homem tem que aprender a honrar o tempo da sua vida. Esse negócio, não, diante de Deus não tem tempo, não, Deus conta o tempo, Deus fez o dia com horas no dia, com horas na noite, aleluia, Deus fez, conta as gerações, conta as estações, Deus quer que nós aprendamos, amado, por isso que a palavra nos fala que nós, principalmente os jovens têm que aprender a remir o tempo. Amém? Remir o tempo, sabe o que é remir? Remir é cuidar, é controlar, é saber que você tem esta vida para viver, esta vida para viver, você tem uma vida para cumprir o seu propósito, aquilo que Deus te chamou para fazer na sua geração. Eu tenho esta vida, amados, e esta verdade veio ao meu coração, e eu louvo a Deus que eu só tinha 16 anos, quando eu aprendi com os meus pastores a começar a remir o tempo, porque eu tinha gasto muito da minha vida, tinha perdido os meus anos. Ali o gafanhoto está ali na espreita da sua vida, meu jovem, ó, para comer o seu tempo, os anos da sua vida, comer a sua vida, comer os seus filhos, comer o tempinho que eles têm, e para que não prosperem, para que não desenvolva, para que o propósito de Deus não se cumpra na nossa vida. Uma das maiores estratégias do diabo é roubar o nosso tempo. É ou não é? Analisa, hoje tem alguns dados que nos ajudam a ver isso. O brasileiro vê televisão em média, somando toda a população do Brasil e dividindo por hora a dia, o brasileiro vê 1h15 de televisão por dia. Vamos ver os matemáticos, comece a multiplicar rapidamente. Uma semana, quantas horas é? Hein? Vamos lá, matemáticos. 1h15 por dia. 7 dias dá quanto? Vamos? Vamos lá, matemáticos. 8 horas. E quanto? Isso, 8 horas e meia. Multiplica isso por 30. Dá quanto? 8 horas e meia por semana? Não. E vezes 4. Multiplica por 4. Dá quanto? 39 horas, certo? Quase 40 horas. Multiplica isso por 12. Começa a volumar. 40 horas por mês. Multiplica isso por 12. Você vê quanto uma pessoa gasta só na frente da televisão, só um item. Só um item que come o tempo da pessoa no ano. Se você multiplicar isso, o tempo que você gasta parado, sem progredir em nada, só recebendo informação ou qualquer outra coisa que a televisão tenha para te dar, ali só tem informação. Você prospera um pouquinho, você retém 5 a 10% de tudo que você ouve, você assimila as notícias. Por isso que a maioria das notícias são ruins, porque assim as pessoas assimilam e podem ser direcionadas pelas notícias ruins, porque o bom ninguém assimila, só quem tem olhos bons, só quem tem coração bom, tem condição de assimilar o bom. Você lembra alguma coisa boa que você ouviu nesses últimos 30 dias, mas o ruim você lembra, porque essa é a estratégia do diabo: encher o homem de maldade, encher o homem de iniquidade, através de todos os meios de comunicação. São feitos para uma coisa só: roubar o seu tempo, roubar a sua alma, roubar o seu coração, jogar a sua vida fora. Portanto, igreja, cuidado, cuidado o tempo que nós estamos gastando. Um dia eu comecei a ver meu menino André, está aí André? Estava por aqui, deve estar indo jogar bola lá fora, tudo bem, não tem problema. Mas o meu filhinho André, o tempo que ele estava gastando na frente da televisão, já era criancinha, 3, 4 anos, os pais deixam ali, deixa ali, porque é um lugar que entretém a criancinha, fica ali, lá vai a vidinha, lá vai, um aninho já está, olha, ele já assiste o vídeo, e fica a criancinha lá na frente do vídeo. Tem vídeo especializado para começar a roubar cedo. O gafanhoto, ele chega cedo, ele bate cedo na porta, meus irmãos. Não é quando você tem 15, 16 anos, o gafanhoto já está na sua vida, ó, papando o seu tempo há muito tempo. Chega lá, eu lembro, o Andrezinho começou, né, com um videozinho, gostava desse vídeo, vá, com 3 anos, ele já passava, se deixava a tarde toda lá na frente. Faz assim comigo, assim, ó. É como você fica, daí muda de lado, mas continua, e fica de bruços. Viu? E a miopia, astigmatismo, o gafanhoto, ó. Um dia eu estava numa reunião com o meu discipulador, e o André estava em casa naquela tarde, ele não estava na escola ainda, tinha 4 aninhos, ele e um outro pastor na sala, e nós conversando as coisas de Deus, né? Depois, num determinado horário, eu comecei a ouvir umas coisas horríveis na televisão, na sala, né? Eu com o meu discipulador e o pastor ali, né? Eu ouvindo aqueles negócios, não podia sair, vai chumbo, era uma puxão de orelha para cá, puxão de orelha para cá, e ali com eles, né? Falando das coisas, da minha vida, do reino de Deus. 2 horas depois terminamos a reunião, 2 horas e pouco, e passamos pela sala, estava o André vendo não sei o que, um troço demoníaco ali, aqueles desenhos do capeta. Eu olhei aquilo, os pastores olharam, eu disse: André, o que que você está vendo? Pai, tu disse para eu não me levantar daqui. Estava ali, obedecendo. O gafanhoto, ó, plaque, comendo. Comendo o tempo. A chuva temporã e a serôdia vai acabar com isso na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Vai acabar com isso na vida da igreja. A igreja está se atentando, começou a ver o devorador, o gafanhoto, o consumidor que está comendo tempo. Naquela tarde, meus amados, eu tomei uma decisão, fui lá, cortei, conversei com a minha esposa, cortei o cabo, disse: aqui em casa não tem mais, meu filho vai fazer outra coisa, vai prosperar de outra maneira, eu não quero mais isso influenciando a sua vida desta maneira, meu filho. Eu quero que você prospere. Hoje o André toca violino, toca numa orquestra, já há 5 anos ele toca o seu violino, toca piano, toca flauta, prospera. O tempo dele está sendo direcionado, está sendo guiado, amados, porque esta é a vida que ele tem. Não adianta eu me antenar disso quando ele tiver 16 anos, e for doido por internet, e simplesmente fez a escola, não fez nenhum esporte, nenhum instrumento, nada. Sabe por quê? O devorador comeu a vida dele, assim come a milhares de crianças, milhares e milhares de crianças com porcaria estão jogadas na boca do devorador, e assim estão os jovens, estão os moços e as moças. E Deus traz esta palavra para curar a sua vida, para te livrar do devorador, em nome de Jesus. Então é uma estratégia do diabo, a perda de tempo. Eu perdi meu tempo, amados, com 13 anos, não era televisão, não, mas eu era doido por cinema, filme de terror, estava lá nas drogas, larguei escola, não prosperava nada, não fazia nada da vida, ficava tocando violão em boteco de esquina, no meio de drogado, o dia inteiro, indo para festas a noite toda, chegava de manhã e dormia o dia todo, e a noite foi assim, foi 1 ano, foi 2 anos, foi 3 anos, 3 anos inteiros da minha vida, comido pelo gafanhoto. Na minha adolescência, por isso Deus quer que nós aprendamos a discernir o tempo, conhecer o tempo, saber a importância do tempo na nossa vida. Por isso Deus te traz esta palavra hoje, que Deus quer nos acordar para a presença do gafanhoto, do devorador, e devora mesmo. Imagina se essa 1 hora e 15 que se gasta em média na frente da televisão, investida em qualquer projeto, você já pensou nisso? Investe 1 hora e 15 em qualquer atividade da sua vida. Eu só estou pedindo 1 hora e 15, se você não quiser 1 hora, fica só com 15, investe 15, multiplica isso por 365, vê o quanto você prospera, quantos hábitos você cria na sua vida, quanto o seu caráter é transformado, é renovado, é edificado em 15 minutos de uma atividade produtiva. Há 1 ano e meio atrás, eu fiz um check-up de coração, eu estava naquela esteira ali, e 5 minutos, e vinha para ministrar louvor, e pulava um minuto, esse é o ano, luxo, eu vi, meus irmãos, que o nome disso era sedentarismo. Eu tomei uma decisão em julho do ano passado, agosto do ano passado, logo depois do Shekinah. Senhor, eu vou mudar de vida, eu vou deixar o sedentarismo, eu não tenho muito tempo, mas eu vou fazer todos os dias, eu vou me exercitar, nem que seja um exercício, nem que seja debaixo do lençol, eu vou me exercitar, eu vou começar caminhando, não me entendam mal, várias vezes eu fico fazendo flexões abdominais, debaixo do lençol, viu, ali, Rosana, não te comprometo, mas fico ali, eu esqueço, e hoje eu não corri, hoje eu não fiz isso, então faço senzinha, remendei, né, irmãos, sem abdominais ali, direitinho, mas eu tomei uma decisão, fique com essa parte, com a decisão, decisão de uma atividadezinha. Antes, irmãos, eu era corredor, eu era meio maratonista, eu era fundista, eu corria com meu cunhado, esposo da Carmélia, antes dele ser crente, eu corria pregando o evangelho para ele, falando de Jesus, pum, pum, pum, pum, na equipe da escola, né? E eu corria, eu era magrinho, bem magrinho, assim, e um dia eu me olhei no espelho, aquela barriga, aquele cansaço, a Rosana já reclamava há anos, né? Meu pastor sempre falando, olha essa barriga, você tem um filho novo para criar, sempre me puxava a orelha, mas um dia eu tomei uma decisão. Tempo, amados, é com discernimento, discernir o tempo fala de decisão, põe a mão aqui assim, ó. É com decisão, é alguma coisa que você decide. Ontem eu estava falando com o Heber, 15 minutos no inglês, manda brasa, irmão. Toma essa decisão, você vai falar em nome de Jesus, eu profetizo sobre você, para falar ali em inglês, que foi assim comigo, 15 minutinhos, e em qualquer atividade eu comecei, amados, eu tinha que levar meu filho no violino, e lá tinha, do lado da escola tinha uma pista de atletismo, um dia eu pus um calção, e pus um tênis, me achei ridículo, né, gordão, disse, mas vou começar, lá vou eu, e tem um companheiro de ministério, Yon Godfrey, e tem um discípulo, Daniel de Souza, e um outro chamado Alexei Mori, de Rio Claro, e o Daniel de Souza de São Vicente, que correm, né, e eles vinham dizendo, as aves vão correr, e sempre que eu ia em São Vicente, eu ia tentando uma corridinha com ele, 100 metros, e eles iam, e eu ia lá, oh, ia, dava graças a Deus quando tinha um gordão junto para ir comigo, e se fosse mais gordo que eu, pelo menos eu me consolava, né, mas um dia eu decidi, em nome de Jesus, a discernir o tempo, que eu tinha tempo para fazer aquilo, e eu fui aquele dia, levei o meu menino para o violino, pus o tênis, o calção, o abriguinho, e fui, comecei a andar, andei 10 voltas, 12, 15 voltas, que gostoso andar, fazia tanto tempo que eu não dava uma caminhada assim, gostei muito, e fui andando. Semana seguinte de novo, e depois fui viajar, um dia estava no aeroporto parado e vi aquele corredorzão, eu vou dar 20 voltas nesse corredor, peguei a malinha e pá, passava na frente de todas as lojinhas, todo mundo olhava, ia até lá no fim e voltava, com a malinha no aeroporto, e fiz isso, meus amados, não foi em um, não foi em dois, foi em 10, foi em 20 aeroportos, comumente as pessoas, ó, lá está o cara andando de novo, lá está o cara da malinha andando de novo, no aeroporto de Guarulhos, aqui onde eu passo toda semana, né, tenho uma hora, vou dar minha caminhadinha, comecei a discernir o tempo, sabe o que, que aconteceu, amados? Eu peguei o hábito, quando você começa a raciocinar, pensar, eu vou dinamizar o meu tempo numa atividade, e pede ao Espírito Santo, unge isso aqui, unge esse tênis, unge esse calção, esse abrigo, me deixa aí, Senhor, e eu vou lá. Sabe o que eu fiz um dia, irmãos? Eu estava caminhando e disse, eu vou correr. Já estava caminhando há vários meses na praia, corri, e lá por várias vezes, né? Caminhava bastante, né? Eu resolvi correr, irmãos, eu dei uma volta, Dei a segunda e disse: puxa, eu consigo, não dói nem aqui. Quando já correm e dói aqui assim, né? Aquela dor é chata e parava. Irmãos, não doeu. Na semana seguinte, eu disse: eu vou correr de novo. E fui, dei uma, dei duas, dei três, dei quatro, dei cinco, dei seis, dei sete, dei oito, dei nove, dei dez voltas. E continuei correndo. Estou correndo, estou correndo, estou conseguindo. O hábito chegou, amados, numa pequena atividade física. Comprei uma esteira, pus em casa, estou lá, né, Rosana? Quase todo dia que estou em casa, né? Suando na esteira, o hábito voltou, amados, a alegria de fazer alguma coisa, de prosperar, e a barriga vai diminuindo, vai, a gordurinha vai saindo, sai gordura do dedo, sai gordura do nariz, sai gordura da boca, de tudo quanto é lugar sai gordura. Um dia eu estava ministrando e a aliança quase caiu, eu disse: o que é isso? É remir o tempo. Nós queremos o fruto, mas nós não queremos remir o tempo. O que o Espírito Santo está nos ensinando aqui nessa manhã é discernir da onde que vem. Vem de um ladrão de tempo, que rouba o nosso tempo, que te joga, que te faz cair no sedentarismo, que te faz cair. Você só faz somente o necessário, absolutamente o necessário, e depois você entra no clube da venca, sombra e água fresca. Mas Deus quer romper com a influência do gafanhoto e quer te ensinar a discernir o tempo na sua vida, as estações de Deus. Aleluia, que tem estações na sua vida, e você tem que saber o que Deus quer que você faça nessa estação da sua vida. Exatamente agora tem alguma coisa que Deus quer usar todo o potencial da tua alma, o potencial do teu corpo. Obviamente que agora eu não posso mais começar algumas atividades físicas, não vou mais ser mais campeão de tênis, nem o melhor jogador de futebol do mundo com 46 anos, mas ainda eu posso remir o tempo e aproveitar bem o meu tempo e otimizá-lo para a estação a qual Deus me deu para viver hoje. Então, se você é jovem, aprenda a remir o seu tempo, estude, meu irmão, estude bem, bem estudado. Se você tem tempo livre, estude a escola. Se tem um dinheirinho sobrando, vai, estuda inglês, tenha afinco que você vai prosperar, porque você vai dinamizar o teu potencial. E não estou falando aqui de pensamento positivo, de potencialização humana, não, estou falando do potencial de Deus na vida da igreja, que precisa ser dinamizado. Existe um potencial que a igreja não tem aproveitado na própria prosperidade do reino de Deus. Deus precisa de pessoas potencializadas, isto é, com todo o seu potencial, com o seu manancial cheio, com sua eira cheia, com seu lagar cheio das coisas de Deus e de toda a prosperidade que Deus possa colocar sobre a sua vida. Eu já potencializei meu tempo, amados, quando eu vim para o ministério, meus pastores me ensinaram: se Deus tem te dado um ministério, vai para a palavra, vai estudar a palavra, na Bíblia é fonte de inspiração. Em um ano eu li toda a palavra de Deus, comi a palavra de Deus, e ainda como gastar tempo em cima das coisas que potencializam a tua vida espiritual e o teu ministério. Se você começar agora, meu irmão, em pouco tempo você estará pronto em muitas áreas. Quantas pessoas sonham em aprender um violão? Falem com os músicos, quem toca bem, você vê o cara tocando bem, tocando um instrumento, mas teve tempo, teve escala, teve tempo em cima daquele instrumento. Na minha própria vida, quanto tempo estudando violão, era jovem, comecei, sabia meia dúzia de cordas quando comecei a ministrar, mas o pastor disse: vai prosperar esse instrumento, vai estudar. Achei um professor de violão e estudava meu instrumento ali, né, e ia, estudava, tempo, até hoje. Sabe o que eu faço todas as noites, irmãos, antes de dormir? Eu pego meu violão e toco um pouquinho, porque não quero perder o hábito, não quero, Rosana é testemunho, toco um pouquinho, só para manter o hábito dos meus dedos, fazendo aquilo que eu fazia como menino, até hoje eu faço, e faço para louvor para o Senhor, faço para cantar para os meus filhos, faço para cantar para minha esposa, viu? Faço para ministrar só ao Senhor, às vezes reúno os irmãos em casa, para ministrarmos juntos, mas foi algo que eu aprendi a fazer, para prosperar meu instrumento, piano, ou qualquer outra coisa, porque repreendi o devorador na minha vida, repreendi o devorador de tempo na minha vida. O que multiplica? O que repreende o devorador? Como que esse devorador é repreendido? Quando nós descobrimos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você descobre que o que Deus tem para a sua vida é o melhor, diga, o que Deus tem para a minha vida é o melhor. Erga sua mão bem alto e proclame isso: o que Deus tem para a minha vida é o melhor. Assim, diga: um, é bom; dois, é agradável; três, é perfeito. Romanos 12, 2 fala isso, meus amados, que a vontade de Deus, isto é, aquilo que Deus tem para a nossa vida, é bom, é agradável, é perfeito. Eu pego a experiência do meu filhinho no violino, ele começou: pai, eu tenho que estudar isso. Tem, filho, 4 aninhos, fum, fum, fum, fum, fum, fum, fum. Depois com os fum, fum, fum, fum, fum, fum, fum. Pai, tem que ser isso? Tem. Às vezes eu e a Rosana olhavam para o outro: Deus, tem que ser assim mesmo. Não tem alguma coisa que a criança já sai, né? Não, é assim que começa. Mas logo, logo começou a afinar, começou a ser bom, agradável e perfeito. Um dia eu perguntei para ele: filho, você quer parar? E ele disse: não. Não, agora ele gosta. O ano passado, quando ele ganhou o violino de ouro, ganhou aquele prêmio como o melhor aluno da escola, daquele professor, ele ganhou aquele prêmio. Eu disse: viu, filho, isso é Deus te honrando, é Deus honrando o teu esforço. Agora você gosta, agora você fica em cima do seu violino todos os dias, prosperando. E assim na nossa vida, amados, alguma coisa pode começar cansativo, pode começar, não dá, dói as pernas, ou isso ou aquilo, eu não compreendo isso, mas persevera, porque você vai chegar no bom, agradável, perfeito. Aleluia! Por isso nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Já discernimos o devorador, tudo que o gafanhoto é na sociedade moderna está ao nosso derredor, mas você aprende a conhecer a vontade de Deus. Sabe o que é a vontade de Deus na nossa vida? A vontade de Deus é um caminho. Diga: a vontade de Deus é o meu caminho. No meio dos gafanhotos, não sei se você já viu uma nuvem de gafanhoto. Eu já vi nuvem de gafanhoto. Uma vez vi uma nuvem de vagalumes. Passei com o carro à noite, é coisa muito grande, mas muito intensa. Uma nuvem de gafanhoto, e é o que tem nesse mundo. Nós somos cercados de nuvem de gafanhoto, estão ao nosso derredor para roubar mesmo, para pegar mesmo, para saquear mesmo. Mas a vontade de Deus é o caminho no meio dos gafanhotos. Que Deus abre para a sua vida, tem algo escrito na sua vida, no teu DNA. Esta é chamada boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Se você olhar para a minha vida, eu tenho 46 anos, para uns pode ser muito, mas para mim ainda é pouco. Mas eu já dei não sei quantas voltas no mundo ministrando, amados. Vou gravar meus disco número 60, já produzi, já fui por esse mundo afora levantando adoradores, tenho ministério, ministrado por todo este planeta, onde Deus tem aberto a porta, da Sibéria ao sul do Chile, do Japão, em África, Ásia, Oriente Médio, por onde Deus abre a porta, e eu vou, sabe por quê? Porque eu estou no centro da vontade de Deus. Deus me colocou naquela prancha, me colocou em cima daquela onda, não que eu seja de onda, mas eu vou. Ah, no meio dos gafanhoto, não tem mar fundo, não tem mar bravio, porque eu me considero e vejo a minha vida, a vida da minha família, tudo que Deus tem me dado, no centro da vontade de Deus. Então não tem para o devorador, não tem para ele, não tem, não leva não, eu sei o que eu tenho que fazer, posso estar em qualquer lugar, estou com o laptop ali, respondo e-mail para cá, para lá, e vou dinamizando minha vida. Depois nós vamos falar sobre descanso, e depois de falar sobre descanso, você vai lá e compra esse livro, O Descanso de Deus, do meu amado Heber Rodrigues, lançado aqui neste lugar, e eu ganhei o primeiro, e quero recomendar a você. Depois nós vamos falar sobre descanso, eu vou abrir o livro e vou ler aqui para os irmãos, mas vá lá, descanso é importante, eu tenho descansado. Você sabe que eu durmo 8 horas quase todos os dias? Sabe por que eu não perco mais a voz, irmãos? Porque eu aprendi a remir o tempo de dormir, inclusive, porque uma médica um dia me disse, você está assim estoporado, sua voz está quase perdida, você tem uma corda vocal parada, porque você não dorme, você não descansa, é uma correria alucinada, você vai perder a voz, vai acabar o seu ministério. Isso mesmo. Podia ser que eu ia ser ministério, porteiro. É ministério. Ah, você não era o Azar? Era. Mas não remeu o tempo de dormir. E a voz se foi. Eu aprendi a dormir. Pode chamar o Papa, o Bispo, o Apóstolo, não sei quem mais, mas minhas 8 horas são sagradas. Até no Shekinah flexibilizaram para o Ancião do Sul. Ah! Eles me chamam do Ancião do Sul, né? Flexibilizam para eu cumprir minhas 8 horinhas de sono, porque é inegociável que eu aprendi a remir o tempo, e sei que é importante eu ter minha voz para cantar, para dar meu lá agudo. Já estou chegando até nos sermões, aleluia, voltou minha voz, restaurei. Sabe por quê? Remi o tempo. No centro da vontade de Deus, você aprende a fazer isso, você aprende a fazer o que Deus quer que você faça, naquela hora da sua vida. E quando você está no centro da vontade de Deus, acontece isto aqui, ó: restituir-vos-ei o tempo perdido. Talvez você, como eu, já perdeu muito tempo na vida. É ou não é? Diz misericórdia que já perdeu tempo na vida. Só eu, né? Você não é, vocês não, os músicos principalmente, ninguém perdeu tempo aí, viu? Mas meus irmãos, Deus me restituiu cada segundo. Aleluia, cada segundo que eu perdi, Deus deu de volta. Agora, teve vez que Deus deu 1 ano de vez num dia. Você já teve a impressão de receber 1 ano num dia? Um dia valer tanto a pena, aquele dia você olha para trás, tudo que você fez, Senhor, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu tirei 10 numa nota, eu fiz isso, eu fui lá nesse lugar, eu fui para cá nesse lugar, e eu estou aqui inteiro, e ainda não acabou o dia, eu já fiz tudo isso. É Deus restituindo, meu amado, quem está no centro da vontade de Deus. Isso vai acontecer frequentemente com você. Pode ser que a sua vida passada foi perda de tempo, foi televisão, foi prostituição, foi droga, ou seja lá o que foi, mas Deus te restitui esse tempo, em nome de Jesus, porque Deus restituiu a mim, amados. Quando eu comecei a receber o tempo de Deus, vinha aos borbotões, e Deus multiplicou os meus anos, Deus renovou a minha vida, renovou e me renova a cada manhã. Esse negócio de que depois dos 40 está velho, coisa nenhuma, no reino de Deus não existe isso, porque Deus restitui os anos perdidos. Você pode começar com 80, meu irmão, assim como Moisés começou com 80 anos, começou seu ministério, e Deus restituiu a sua vida naqueles 40 anos. Moisés deixou uma obra tremenda, uma obra que nunca foi mais esquecida, que foi registrada como uma das maiores atividades que um homem realizou em toda a história da humanidade. Um homem de 79, quase 80 anos, fez aquela obra de retirar o povo de Deus, debaixo da mão de Deus, do Egito. Sabe por quê? Porque Deus o ensinou, porque Deus é o Deus da restituição. Um homem nas mãos de Deus, em qualquer hora, Deus restitui o seu tempo. Uma mulher nas mãos de Deus, Deus restitui o seu tempo. Deus dá. Por isso é importante você buscar no meio do gafanhoto. Talvez hoje você esteja cercado de gafanhoto de tudo quanto é lado. Olhe para a sua vida, tudo é uma perda de tempo. Mas vem para a vontade de Deus, irmão, vem. Vem, minha irmã. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, eu chamo profeticamente você para a vontade de Deus, vem para o centro da vontade de Deus, não interessa o que está ao seu derredor, pode ser nuvem de gafanhoto, devorador de comedor de tempo, ou devorador de qualquer coisa de recurso, esse devorador não vai prevalecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, vem para a vontade de Deus, meu irmão, não fica no engano, não fica no pecado. Venha para o centro da vontade de Deus. Você começa a descobrir quão boa ela é, quão agradável ela é, quão perfeita ela é para a sua vida. Você vai olhar daqui 20 anos, aleluia, você vai ver o traço da sua vida, a linha da sua vida. Pode ter curva, pode passar por montanha, mas Deus fez o teu caminho, a vontade de Deus traça o teu caminho, não trace você mesmo, senão você vai cair na mão do devorador. Tem muita gente perdendo o tempo da sua vida, até em coisas lícitas. Às vezes o devorador nos leva para coisas que parecem boas. Ah não, eu fiz uma faculdade, vou fazer duas, vou fazer três, não, vou fazer a quarta, devoradorzinho, cuidado, cuidado, aleluia, porque Deus quer que você, ao mesmo tempo que você entra na vontade de Deus, você otimize a sua vida para aquilo que Ele quer, aleluia. Então, o que otimiza, o que multiplica, o que nos livra desse devorador é a centralidade da vontade de Deus, aleluia. Meu tempo foi restaurado por Deus, e é restaurado ainda, é me dado de volta, aleluia. Quarto, para Deus, nunca é tempo, nunca é hora errada de começar esse processo. Para Deus sempre é tempo de romper com o devorador, sempre é tempo. E o que nós vamos fazer hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, Deus me dá fé, aleluia, eu consigo ver nos olhos de vocês um novo caminho diante de Deus. Deus me dá fé para romper com o devorador, para romper com o comodismo, aleluia, para Deus não se envelhece. O que se envelhece, o que envelhece são os propósitos, o que envelhece dentro de nós é o desejo, é a gana, é a garra. Isso você não pode deixar envelhecer, e quanto mais idade, mais parece que a gente cai no comodismo. Não, não deixe isso acontecer. Deus não quer que isso aconteça na sua vida. Você não é velho coisa nenhuma, você não está no fim da linha coisa nenhuma, em nome de Jesus, você não é ultrapassado, você não é de outra geração. Se você está vivo, você é desta geração, e as promessas de Deus para esta geração é hoje para você, é hoje para você, é hoje para mim, é hoje para você, Fred, aleluia, é hoje para qualquer um dos meus irmãos e irmãs aqui reunidos, é para você, é para a tua casa, aleluia. Deus quer otimizar a sua vida. Esse negócio de que, ah não, está muito velho para isso, no reino de Deus não existe. Quem tem mais de 40 anos aqui, erga sua mão. Diga assim comigo: no reino de Deus não existe isso. Ah não, ministério do louvor é só para os jovens. Esse negócio de ministério de louvor, hein, Miguel? Esse negócio é só para os jovens? Coisa nenhuma, isso é para toda a igreja. Meus irmãos, eu vou ter a idade do Miguel, vou estar aqui com o violão, Jesus em tua presença, vestes de louvor, e aqui firme, cantando diante do Senhor. Isso não tem tempo. Para Deus não existe modismos, amados. Modismo é coisa do gafanhoto, do devorador, que ele quer que as pessoas parem, interceptem ministérios, isso e aquilo, para jogá-las na frente da televisão, para jogá-las na frente da internet, ou disso, daquilo. O homem e a mulher de Deus não para, não se cansa, ele continua, ele vai seguindo, ele tem um caminho, ele tem um projeto de vida. O devorador não tem mais nada a ver com a sua vida, porque quem guia a sua vida é Deus, aleluia, e ele vai cumprir. Cumprir os desígnios de Deus, até o tempo que Deus disser, para, ele vai parar, e algumas vezes Deus diz para, e depois diz continua, pega o teu violão de novo, vai para o grupo de louvor. Minha mãe tem 63 anos, ela aqui em Barra Velha, e aqui pertinho de São Francisco do Sul, junto com meu tio Marcelino Borba, que o Miguel já conhece. Ela tem 66 anos, né? Ela andava com esse pastor, pastor Marcelino, quando era jovenzinha, cantando, louvando a Deus pelas igrejas, assim igual nós fazemos, Carmélia. Lá, há 50 anos atrás, né? Depois ela casou e foi, mas Deus nos levantou e ela vê com muita alegria. Um dia na congregação onde ela vai, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o líder de louvor foi embora. Não tinha quem liderasse, e ela foi pro pastor: pastor, posso ser a líder de louvor? Pode. 63 anos ela tinha quando começou ser líder de louvor na congregação, pegar o microfone e vão embora. Meus amados, é para você isso, não importa a idade que você tem, não é só coisa de mocinho, dos bonitinhos, guitarristas, cabeludão, né? Bonitão, né? Não é só isso, os barbudão, e cheio de fashion, disso, não, amados, é por causa de um chamado. É por causa de um chamado, eu estou aqui, não é porque era moda na minha época. Eu com 16 anos, Deus me chamou para esse ministério, eu continuo com 46 e continuo chamado. Um dia alguém chegou para mim e disse: Azaf, agora o irmão Azaf que está aqui no nosso meio, o ancião, não sei o que, bababá, vai jogar o seu manto sobre nós. E reuniram todos os adoradores, assim, num congresso grande lá em Fortaleza. Eu peguei o microfone: irmãos, calma aí, o manto é meu, Deus me deu, e não me mandou me desfazer desse manto, coisa nenhuma. Eu não vou jogar sobre vocês. O que eu vou fazer aqui hoje é pedir o manto de cada um que Deus tem para vocês, que o meu eu ainda estou usando, aleluia, e o devorador não comeu meu manto não, eu ainda estou usando, e usando muito meu manto. Tenho muito uso para esse manto aqui ainda, diante de Deus, aleluia. Você não envelhece, glória a Deus, restituir-vos-ei os anos perdidos, aleluia, aleluia, aleluia. Aqui esse texto termina falando que vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. O que eu discerno aqui, amados, é que um homem e uma mulher que deixa o devorador comer seu tempo, acaba sendo envergonhado. Sabe o que é vergonha? É estar fora da vontade de Deus, vendo sua vida passar, a vida dos seus filhos passar, sendo comido pelo devorador. Lá na frente você vai ser envergonhado por esses filhos. Você olha as crianças, quando desobedecem, quando são rebeldes, quando envergonham os seus pais, sabe o que que é? Porque o devorador comeu a vidinha delas, na hora que eles deviam estar prosperando, aprendendo, serem corrigidos, sendo disciplinados. Não adianta querer corrigir um jovem com 18 anos, com 16 anos, só a glória de Deus faz isso, e às vezes com muita dificuldade. Tem uns que dão muito trabalho para Deus. Se corrige lá, pequenininho, se investe em correção, em hábitos, na formação do caráter. É ali que se forma uma pessoa, ali, e é ali que o devorador mais investe para comer, para tragar. Por isso não perca o seu tempo. Se você quer fugir da vergonha, e a igreja tem sido em muitos lugares envergonhado, homens de Deus têm sido envergonhados, porque deixar o devorador entrar nas suas mentes, entrar na sua alma, entrar nas suas emoções, jogar as suas vidas, um pecado. Quando um homem de Deus cai, é envergonhado, a igreja é envergonhada, um ministério é envergonhado. Não começou do dia para a noite, o devorador aos pouquinhos entrou lá no lugar secreto, na salinha secreta, lá na tela da internet, lá no vídeo, lá no hotel, começou a comer o tempo que ele podia estar na presença do Senhor, podia está prosperando diante de Deus, mas o devorador foi comendo. Lá na frente ele é envergonhado e olha para trás, tem o rastro do devorador. Deus não quer isso na tua vida, meu irmão, não quer isso. Hoje você vai romper com esse gafanhoto, vai romper com esse devorador, em nome do Senhor Jesus, vai romper com isso diante de Deus, para você na sua vida. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás, vai ver outro rastro na sua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E por fim, para terminar, o último ponto, leia com mais, leia bem esse assunto aqui, mas quero só colocar alguma coisa sobre o descanso. O descanso é algo importante na vida do homem e da mulher de Deus. Deus fez o sábado, sabe com que finalidade? Descanso. Diga para o seu irmão, Deus quer que você descanse. Tem lugar do descanso sadio. Do descanso sadio, o homem de Deus, mulher de Deus, tem que aprender como descansar. Como descansar. Acontecem algumas coisas quando você descansa. Primeiramente, sua mente é limpa. Isso eu não li no seu livro. Talvez eu vou dizer algumas coisas que estejam ali, mas é a mesma revelação. A sua mente é liberada. Ah, e quando você descansa e vai para um lugar assim, ó, para um lugar que tem árvores, eu tenho um lugarzinho que Deus me deu nas montanhas, eu vou para lá seguido, estendo uma rede, com um bom livro, ou só olhando os passarinhos, só olhando o céu, olhando as aranhas fazer teia, e assim por diante, a mente é liberada, e uma mente liberada por Deus, se torna um lugar fértil, aonde o próprio Deus pode semear. O descanso ajudará a terra para a semeadura de Deus na sua vida. Eu tenho aprendido isso, meus amados, aleluia, o valor do descanso. Não é só ferro e ferro e ferro e ferro, tem horas que é isso mesmo, mas tem uma determinada hora que Deus quer que você pare e descanse, porque a glória de Deus se manifesta no meio do descanso também. Quando você descansa com a sua família, vai para uma praia, nós temos pouco isso, mas temos procurado fazer isso, fomos agora lá para o meio das montanhas, no interior de Minas Gerais, Espírito Santo, estivemos com alguns irmãos dormindo, descansando. Tem um lugar para isso na sua vida, faz parte, porque o gafanhoto também rouba o descanso. Remir o tempo é saber que existe também um tempo instituído dentro da boa, agradável, perfeita vontade de Deus, um tempo de pleno e total descanso, que Deus quer abençoar e edificar a sua vida. Quantos concordam com essa palavra? Fique de pé. Quantos querem romper com o devorador, com o gafanhoto? Saia do seu lugar correndo, venha para cá em nome do Senhor Jesus. Quantos querem confessar? Como você rompe? Você confessa assim, Senhor?